Dois acidentes graves foram registrados na BR-277 nas últimas 12 horas. No final da tarde de quinta-feira, por volta de 17 horas, socorristas do SIAT foram acionados para a BR-277 nas proximidades da Passarela, no bairro Portal da Foz, para o atendimento de um acidente de trânsito envolvendo 3 veículos. A colisão de um Toyota Vitz com placas do Paraguai, conduzido por Isidoro Nunes, e um Toyota Fielder com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Pablo Eduardo Rios. Um Peugeot 504 com placas de Foz do Iguaçu era conduzido por Lauro Marcosini. Socorristas deram atendimento a duas vítimas, o ocupante do Toyota Vitz e a passageira Marlene Nunes, 24 anos. O conduzido mais grave foi Isidoro, de 72. Ele estava em estado de choque e possivelmente tenha sofrido uma lesão na coluna por ter sofrido um impacto na traseira de seu automóvel pelos dois veículos que seguiam em alta velocidade e não conseguiram parar a tempo de evitar o choque. Os veículos ficaram à disposição da Polícia Rodoviária Federal para a elaboração do boletim de ocorrência. Já na madrugada de hoje, por volta de 6 horas e 10 minutos, um acidente tipo capotamento foi registrado na pista sentido Foz do Iguaçu. O indivíduo que dirigia o automóvel, completamente embriagado, perdeu o controle da direção de um cadete com placas da cidade de Maringá, foi para o canteiro central, rodou e acabou capotando. O veículo ficou de lado exatamente no meio da pista, dificultando a vida dos motoristas que seguiam em direção ao centro de Foz do Iguaçu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da concessionária Eco Cataratas, do SIAT e da PM foram acionadas. A equipe da PM foi a primeira a chegar e orientou o trânsito a fim de evitar novas situações. O condutor do cadete, identificado apenas como Jair, foi ejetado e permaneceu desacordado até a chegada dos socorristas. Levado em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Municipal, ele permanece internado aguardando decisão médica. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.